CIMAC, entreprise générale du bâtiment à Saran, DLP Plomberie à Châteauneuf, SMP Ravalement à Fleury-des-Aubrais et Vasco Frère, Charpente et Couverture, La Chapelle-Saint-Démain. A todos, muito obrigada. A tous, un grand merci et bem-aja, Radio Arc-en-Ciel. Codias Voyage vous propose un séjour à Andorre et Lourdes pour le prochain week-end de la Pentecôte. Le départ aura lieu le vendredi 26 mai. Depuis Gien, départ à 18h. Depuis le Théâtre d'Orléans, départ à 19h30. Vous arriverez à Andorre le samedi 27 mai au matin, quartier libre, pour une matinée shopping dans les ruelles d'Andorre. Ensuite, vers 14h, vous partirez vers Lourdes. Vous séjournerez dans cette ville du samedi 27 mai après-midi au lundi 29 mai. Non, ça c'est vrai. Le tarif est de 270 euros par personne tout inclus, sauf les boissons, le dîner du vendredi 26 mai et le petit déjeuner du samedi 27 mai. Alors, vous êtes intéressé? Vous souhaitez réserver ou bien obtenir plus d'informations? Trois numéros de téléphone sont à votre disposition. Vous pouvez appeler le 02 38 38 16 64 ou bien le 06 33 01 83 00. Enfin, le 07 81 76 59 64. Allez, libérez votre esprit et osez. Vous n'avez pas à prendre le volant, Codias s'occupe de tout. Então, muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês tivessem passado uma ótima semana. Ora, estamos cá mais uma vez com a emissão com o fim de semana à porta. Hoje somos o 12 de maio de 2023. E então, para quem trabalha, um ótimo trabalho. Para quem viaja, uma ótima viagem. E muita coragem para quem está em casa também e que fica à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Então, vocês estão na presença de Lourenço do... das 9 até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. Então vamos já começar com a nossa música e vai ser então Carlos Coelho depois de do meu beijo. E então vamos à bela música. E dizem que és pedaço de mau caminho. Falam que tão bem és convencida, que és mulher apenas de um beijinho. Tu, morena, que dizes que não, que nunca ninguém conseguiu tua atenção. Deixa mostrar a arte de beijar, porque depois não vais querer. Quero te sentir depois do vida. E dizem que és pedaço de mau caminho. Falam que também és convencida, que és mulher apenas de um beijinho. Tu, morena, que dizes que não, que nunca ninguém conseguiu tua atenção. Deixa mostrar a arte de beijar, porque depois não vais querer parar. Quero te beijar, quero ser feliz. Depois do meu beijo, morena, vais pedir mim. Quero te beijar, quero te sentir. Depois do meu beijo, tu vais querer repetir. Quero te beijar, quero ser feliz. Depois do meu beijo. Falta dela, lá vou eu pro outro fim. meus pedaços, contando as horas só para ter de novo os teus abraços. E entre um gole e outro encosto e choro no balcão, mas tu não vês que eu sou mais um embriagado de paixão. E 18 minutos, vocês estão à escuta da Rádio Arcalcel 96.2 e então estamos à escuta de Ave Maria, o teu rosto, mãe. E então, como hoje somos o 12 de maio e estamos na véspera da abertura da Nossa Senhora de Fátima, que será amanhã. Hoje já temos a procissão de velas e amanhã já é o dia de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio. amor nos descobre. A vida floresce, a alma se aquece, o coração bate forte. E cada verso meu fiz só para te dizer que o amor mais puro é o que eu sinto por você. paixão recolhida, no delírio de felicidade. Em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou. Lágrimas molharam a fronha no meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Je dis que j'ai... Aqui na Rádio Arcancel 96.2 e já passamos a nossa primeira meia hora. Estamos à escuta de Tony Carreira, Eu Esqueci-me de Viver. E depois vamos passar uma página de povo a seguir esta música e continuaremos com as nossas belas músicas e a nossa emissão que tem pelo título Fim de Semana à Porta. Muito só por te perder, tu viveste

amor vou pedir. Prometo que vou voltar ao norte e vou vir para não mais sair, e contigo vou casar. Oh, e continuamos com o Graciano Sagra. Eu vou a Fátima rezar. Então, como hoje é o dia 12, ao dia da procissão de Bela que dá, e amanhã será a abertura em Nossa Senhora de Fátima. Então, ficamos à escuta desta bela canção. Soldado, pela criança infeliz que sofre nesse país e sem ela ter pecado. Vou a Fátima rezar à Virgem Nossa Senhora. Eu vou a Fátima rezar à Virgem Nossa Senhora. Por esse pobre velho abandonado no caminho, sem vontade de viver. Por esse ser convalescente, em sua cama doente, triste na vida a sofrer. Eu vou a Fátima rezar à Virgem Nossa Senhora. Eu vou a Fátima rezar. Por esse amigo na prisão e que já pediu perdão nessa cela arrependido. Por essa família perdida pela tragédia desunida, por esse lar destruído. Eu vou a Fátima rezar à Virgem Nossa Senhora. Eu vou a Fátima rezar Senhora. Por esse bom imigrante que vive longe, distante, a sonhar com o seu regresso. Nossa Senhora Mãe de Deus, descanso eterno nos céus, pelas almas eu te peço. Eu vou a Fátima rezar à Virgem Nossa Senhora. Eu vou a Fátima rezar. Senhora, inteira. Mas o tempo vai passando e os ecos não vão rolando como gostava de ter. E vejam só, querem meter-nos euro e tirar-nos os ecos que andam a prometer. Já não tens eco, já não tens eco, já não tens eco, como é que vais pagar? Já não tens eco, já não tens eco, já não tens eco para comprar um novo andar. Quero o Eurocu, quero o Eurocu, quero o Eurocu que me rende muito mais. Quero o Eurocu, quero o Eurocu, quero o Eurocu, instalo não quer mais. Chamam-lhe Euro, a moeda europeia. Falta de imaginação, se pusessem Eurocu, é que era boa ideia. Mas o tempo vai passando e alguém nos vai tramando devagar, devagarinho. E vejam só, querem tirar os ecos e meter-nos em Euro, com muito demansinho. Já não tens eco, já não tens eco, como é que vais pagar? Já não tens eco, já não tens eco, já não tens eco para comprar um novo andar. Quero o Eurocu, quero o Eurocu, quero o Eurocu que me rende muito mais. Quero o Eurocu, quero o Eurocu, quero o Eurocu que este aluno não quer mais. Já não tens eco, já não tens eco, já não tens eco, como é que vais pagar? Já não tens eco, já não tens eco, já não tens eco para comprar um novo andar. Quero o Eurocu, quero o Eurocu, quero o Eurocu que me rende muito mais. Quero o Eurocu, quero o Eurocu, quero o Eurocu que este aluno não quer mais. Já não tens eco, já não tens eco, já não tens eco, como é que vais pagar? Já não tens eco, já não tens eco, já não tens eco para comprar um novo andar. Ave Maria, Senhora cheia de graça, livrai todos os pobres da desgraça e até aqueles que vos tenham ofendido, os teus sinais que os tenham entendido. Ó Santa Lúcia, ouvi toda a nossa voz. Ó São Francisco, por favor, rogai por nós. Santa Jacinta, o nosso coração é teu. Pedi a Deus por todos nós aí no céu. Eu vim a

sinto falta dela, namorar com ela e dos beijos com fervor que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela. Nunca mais tive para mim uma namorada assim. Sinto falta dela, namorar com ela e dos beijos com fervor que ela dava por amor. Sinto falta dela, namorar com ela. Nunca mais tive para mim uma namorada assim. Sinto falta dela. Levou meu coração. Então eu tenho aqui uma mensagem vocal para passar que diz que no 14 de maio de 2023, peregrinos ao encontro de Maria na Catedral de São Croix Orléans. E venham com a família e os amigos para estarem em comunhão com os jovens de todo o mundo com fé e alegria. Seguir Cristo no caminho de santidade, seguindo Maria, sua serva. E então terá terço às 15h30, terço visitado da Chapela Redite. E procissão a Deus, à Lá Virgem. Então, como vocês sabem, já será domingo, no dia 14 de maio, a partir das 15h30. Estamos à escuta de Gilmar Brasil, uma banda universitária, e ela vai voltar. E espero que vocês estejam à escuta da Rádio Arcanciano 96.2 e que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Continuamos então com Carlos Paiol. Longe, senhora. Quero ver a minha terra, senhora, para ver a minha gente sonhar. Senhora, na minha luz, a que me conduz, onde posso ir? Cada dia aqui me tens, cada dia vais ouvir-me pedir. Quero ver a minha terra, senhora, para ver a minha gente sorrir. É bonita a minha terra e agora, ai agora, esconder esta saudade é mentir. E lá longe, lá longe, senhora, há pessoas que eu quero abraçar. De tão longe viemos embora e dói muito. Só tem valor onde houver amor para se viver. Quero ver a minha terra, terra, Senhora, para ver a minha gente crescer. É bonita a minha terra e agora, conhecer esta saudade é morrer. E lá longe, lá longe. Estamos com Carlos Paião, Lá Longe, Senhora, e a seguir continuaremos com Clemente, Amor Mio, Amor Mio. Como eu te vi, medo de aceitar as suas mentiras. E por isso precisamos conversar. Você passa o tempo todo me evitando. Se já tem outro, você pode me falar. Você sai e só chega de madrugada. Sem dormir, eu fico andando pela casa. Me ignora quando chega e vai pro quarto. Eu te procuro, você diz que está cansada. Você finge quando a gente faz amor. Pra ter você, eu preciso ignorar. Eu não entendo por que fui amar assim. Uma pessoa que não conseguiu me amar. Preciso dar um basta. Seguir meu rumo sem querer voltar atrás. Meu coração está partindo em pedaços. Seguir amando quem não ama dói demais. Você finge quando a gente faz amor. Pra ter você, eu preciso ignorar. Eu não entendo por que fui amar assim. Uma pessoa que não conseguiu me amar. Seus carinhos. Vai ser difícil, mas preciso dar um basta. Seguir meu rumo sem querer voltar atrás. Meu coração está partindo em pedaços. Seguir amando quem não ama dói demais. Quando você chegou em minha vida, não me diga que eu adeus. Eu

tenho por meu desespero e dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que não te quero. E de noite sonho contigo. Se considero que um dia hei de morrer e o desespero que tenho de te não ver, estendo o meu chale, estendo no chão o meu chale, estendo o meu chale e deixo-me adormecer. Se eu soubesse que morrendo tu me havias de chorar por uma lágrima tua, que alegria me deixaria matar. E 28 minutos e estamos à escuta de Jorge Ferreira, 13 de maio na Cova de Eiria. E então, como vocês sabem, hoje é o Dia Mundial das Enfermeiras. Para todas as enfermeiras, um ótimo dia, é o que eu desejo. Então, também a gente sem elas, quando entramos no hospital, não podemos passar, não é? Então, muita coragem, um ótimo dia para todas. Luís, bom dia. Bom dia. Mais um tema para Maria, Mãe de Jesus. E este é o mote, este é o tema central de toda a emissão especial do Você na TV. Nesta... Para aí vimos ouvir Jorge Ferreira, 13 de Maio. E continuamos com... Bem lá ao meu lado, Helena Correia e José Malhoa. Então bem lá ao meu lado. Quentes de verão, a mulherada a gritar, vem cê, não digas que não. Dá um pecinho de dança em qualquer arraial, e se for com juizinho, ninguém leva mal. Ai, eu adoro bailar, não sou só de uma mulher, pois quando chego à festa, todas querem o Zé. Mas que homem tão abusado e convencido também, tu para ficar do meu lado, tens que te portar bem. Ai, eu agarro-me a ela, não, senhor, e vou-lhe amar chanelas. Mas que horror, tu para bailar a meu lado, tens que ser comportado e ter muito juízo. Ai, eu atiro-me a ela, não, senhor, e dou logo um esfrego nela. Mas que horror, se queres comigo bailar, tens que me respeitar e não tens outro vindo. Ai, eu adoro dançar nas noites quentes de verão, a mulher há de gritar, e vimos de escutar Helena Correia e José Malhoa, Baila a Meu Lado. E então vamos continuar com a nossa emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta, e são 10 horas e 35 minutos, e então já estamos ao meio da nossa emissão, e vamos continuar com a nossa música. E tenho aqui mais uma música pedida, que é da parte de Gelmiro, que trabalha, que dedica esta música a todos os seus colegas de trabalho e não esquecendo todo o auditório da Rádio Arcanciel também, e para todas as pessoas que o conhecem. E então ele pediu para passarem o Saulo, o Bacalhau Quer Alho. Então vamos escutar estas belas músicas e boa escuta na Rádio Arcanciel 96.2. Ai, que cheirinho gostoso! espinha, fiz uma espinha. Depois com uma pendinha, ali no cabo o rapaz. Quem quer alho, saladinha, com o bacalhau à Brás. O bacalhau quer alho, é o melhor tempero. É comer alho de carrijo como um pelo. O bacalhau quer alho, é o melhor tempero. É comer alho de carrijo como um pelo. É miúda, que rico bacalhau. O bacalhau só quiser vai. É. Por cima da tua mesa, lá no meio da cozinha, olha-te a vela acesa. Continuamos então com o nosso Kim Barreiros, a Cabritinha. Então vamos mamar nas tetas da Cabritinha. Eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um bezerro enjeitado. Mamei em vacas, em tudo que tinha peito. Cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado. Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha e passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar, ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar, ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. A cabritinha gosta de boa. Chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar, ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha. Quando eu nasci, a minha mãe

boa escuta e uma ótima manhã para vocês todos aí desse lado. Horas e 50 minutos, estamos a 10 minutos das 11 horas e então estamos à escuta de Chopin na Velha com Zé Luiz e Xavier e a seguir ficamos com Nelo Silva, Quem Era Ela. Não foi bem assim. Posso jurar que tu ias com ela a meu amor não sei. Será também que não sabes porque é que a beijavas? Foi ilusão que viste, pois nada fazia. Eu posso jurar. Eu tinha alguém a meu lado, mas só conversava. Não foi o que eu vi. Viste alguém que só existe, mas na nostalgia. Mas quem era afinal? Se queres saber, eu respondo, mas estás enganada. Quem era ela? Apenas uma amiga e nada mais. Pois é, a gente às vezes está a falar com algumas pessoas e quando a gente tem mulheres à luz, pensa que já estamos no outro lado. Então, boa escuta e uma ótima manhã. Então vimos de escutar Nelo Silva, Quem Era Ela, e faltam, ora, estamos a 5 minutos das 11 horas, e então ponho aqui mais uma dedicatória que é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, e não esquecendo o Eduardo Teixeira e também para todo o auditório da Rádio Arcanciel. E vamos ficar com Edu da Gaita, imigrante português. E ao fim desta missão vamos passar uma curta página, uma página de pub, e depois viraremos para a nossa última hora com a emissão O Fim de Semana à Porta. Então, até já.

igreja, lá vai pra igreja, pois há arrodilhado. No seu velho ninho, ponha, ovos ponha, que seja bem-vinda, branquinha e tão linda, lá vem a cegonha. Senhora cegonha, como tem passado, não há quem a veja, lá vai pra igreja, pois há arrodilhado. Ao chegar o outono, a hora de se ir embora, leva a meia branca. Senhora cegonha, como tem passado, não há quem a veja, lá vai pra igreja, pois há arrodilhado. Ora, então vimos de escutar a senhora Cegonha, do trio e o Boêmios. Ora, e vamos continuar com as nossas dedicatórias. Eu tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte do Cefaria, para toda a sua família, não esquecendo todo o auditório da Rádio Arcanciel e também não esquecendo o seu colega Iaia, que desejo um ótimo dia. E então vou passar aqui uma canção que tem por título Zé Amaro, Casinha Branca. Hoje senti saudade, fui até lá. Ai, que saudades tenho da casinha branca, dos tempos de criança que lá vivi. Hoje caí de velhinha, casinha branca. Com ela caem as paredes do meu coração. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, horas ao entrar de novo na velha casinha. As lágrimas lavam o meu rosto ao contemplar. E no chão sobras de velas davam luz às noites, sem portas e sem janelas, que triste está. Casinha branca, meu coração vive aqui. Casinha branca, saudades tenho de ti. Casinha branca, posso esquecer a casinha branca que me viu nascer. Ora, depois vimos de escutar José Mário Casinha Branca, que foi pedido do senhor Faria para toda a sua família e para o seu colega. Ia, ia, ia, ia. Ora, e continuamos então com as nossas músicas, e desta vez vai ser mais uma música pedida, que é da parte da Cera Esperança, para todos os doentinhos do mundo, para toda a sua família, para todos que sofrem, não é? E não esquecendo o Ser Armando e o Ser Agostinho Monteiro e toda a sua família também. Ora, e também para o animador e para o auditório da Rádio Arcanciel 96.2. E então vou passar a bela canção que ela adora e de escutarem, que tem por título O Graciano Sagra, O Amor Sagrado. Vamos ouvir esta linda música. E depois temos mais ainda discos pedidos e muita música até ao meio-dia. De tudo eu te agradeço. Lindo era o teu amor, tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado. Sagrado é o da nossa mãe. coração. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e do dia, para dizer que te agradeço. Mesmo que estejas ausente, para mim estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. Ora, então vimos de ouvir o Graciano Sagra, Amor Sagrado, que foi pedido da parte de Ser Esperança. E continuamos com a nossa dedicatória, esta vez é da parte de Maria do Céu, para todos os doentes do mundo, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo também o animador e todo o auditório da rádio Arcanciel. Então vou-lhe passar uma cançãozinha que tem por título O Ruizinho do Acordeão. O Ruizinho do Acordeão que vai nos interpretar Um Beijo É Bom. Ai, se é bom um beijo. Então, vamos escutar esta bela canção. Se queres um beijo bom, tens de ligar ao vizinho do acordeão. Se queres um beijo, rejão juntinho, não percas tempo e liga ao vizinho. Beijo na testa é sinal de respeito. Beijo na cara é sinal de carinho. Beijo na boca tem tanto desejo. E quem não gosta da loucura de um beijinho? Pode ser molhado, repenicado, arrepiante na hora de amar. Pode ter batom, mas se não for bom, pede ao ruizinho do acordeão. Se queres um beijo bom, tens de ligar ao ruizinho do acordeão. Se queres um beijo, rechonge o chuvinho, não percas tempo e liga ao ruizinho. Se queres um beijo bom, tens de ligar ao ruizinho do acordeão. Se queres um beijo, rechonge o chuvinho, não percas tempo e liga ao ruizinho. Então, ainda não ligaste? Ai que mal. Beijo na testa é sinal de respeito. Beijo na cara é sinal de carinho. Beijo na boca tem tanto desejo. E quem não gosta da loucura de um beijinho? Apaixonado, até safado, com elegância e bem amado. Mas com respeito, isso é que é bom. Dançante com o meu acordeão. Se queres um beijo bom, tens de ligar ao vizinho do acordeão. Se queres um beijo, beijo, um beijo bom. Tens de ligar ao vizinho do acordeão. Se queres um beijo, rechoncho vivo. Não percas tempo e liga ao vizinho. Se queres um beijo, rechoncho vivo. Não percas tempo e liga ao vizinho. Ora, então vimos de escutar o Ruizinho do acordeão, um beijo é bom. E vamos continuar então com a nossa emissão, com o fim de semana à porta, e são 11 horas e 28 minutos, estamos a meia hora do fim da nossa emissão, e vamos continuar com as nossas músicas, e com quem? Com Marante Garçom. Então, boa escuta e uma ótima manhã para vocês todos aí desse lado, e que estão à escuta da Rádio Arconciel 96.2, e esta é a missão, é nossa e é vossa. Vocês quiserem pedir uma música, só tenha a fazer o 02-38-43-48-00, que a gente está cá para passarem o gosto que você tiver de ouvir com a música. Então, boa continuação e uma ótima manhã para todos. Aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal, mas presta atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Garçom, eu sei que eu estou enchendo o saco, mas todo bêbado fica chato, valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono. Estamos à escuta de Marante Garçom e vamos continuar com quem? Com Miguel e Micaeli, Não Digas a Ninguém. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Para a vida, mas não digas a ninguém. Investe no teu futuro, mas não digas a ninguém. Não só o teu império. muito bem. Anda sempre com cuidado, não confias em ninguém. Falhar faz parte da vida, de ti todos se vão rir. Se o sucesso conquistares, ninguém te vai aplaudir. Faz projetos para a vida, mas não digas a ninguém. E mexe no teu futuro, mas não digas a ninguém. Constrói o teu império, mas não digas a ninguém. Todos te querem mal e poucos te querem bem. Faz projetos para a vida, mas não digas a ninguém. E mexe no teu futuro, mas não digas a ninguém. Constrói o teu império, mas não digas a ninguém. Todos te querem mal e poucos te querem bem. Na corrida, faz tudo pela calada. Não contes a tua vida. Não querem que tu faças, mas não sabem fazê-lo. Precisam de ser tratados para a dor do cotovelo. Faz projetos para a vida, mas não digas a ninguém. Investe no teu futuro, mas não digas a ninguém. O sol e o teu império, mas não digas a ninguém. Todos te querem mal e todos te querem bem. Faz projetos para a vida, mas não digas a ninguém. voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu estresse tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa do meu cheiro. Ela não conhece meu passado. Quando me abraça, me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma que sou bom amante, a outra que sou bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer forma feliz. Não sei se eu acho certo o que eu faço. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Quando te agarro e te peço com carinho, dá cá um beijinho, dá cá um beijinho. Eu não faço força, mas insisto um bocadinho. Dá cá um beijinho, dá cá um beijinho. Um beijo na cara diz que é amizade. Pode ser mentira, pode ser verdade. Um beijo na boca tem outro sabor. Quando é dado só com muito amor. Vem cá, dá um beijo à portuguesa. Dá cá, não me faças pedir mais. Vem cá, vou dar uma francesa. Podes ter a certeza que os beijos não são iguais. Vem cá, vou dar uma francesa. E podes ter a certeza que os beijos não são iguais. Dá cá um beijinho. Eu não faço força, mas insisto um bocadinho. Dá cá um beijinho, dá cá um beijinho. Um beijo na cara toda a gente dá. Um beijo na boca é do melhor que há. Um beijo é desejo toda a gente tem. Um beijo na boca não mata ninguém. Vem cá, dá um beijo à portuguesa. Vem cá, vou dar uma francesa. E podes ter a certeza que os beijos não são iguais. Vem cá, vou dar uma francesa. E podes ter a certeza que os beijos não são iguais. Vem cá, vou-te dar uma francesa. E podes ter a certeza que os beijos não são iguais. Vem cá, vou-te dar uma francesa. E podes ter a certeza que os beijos não são iguais. Vem cá, vou-te dar uma francesa. E podes ter a certeza que os beijos não são iguais. Na bagagem, e Nossa Senhora da boa ciel, des étoiles plein la tête. Certo dia apanhei passarinho da Maria, foi metê-lo na gaiola, mas ele ficar não queria. E de tanto o chamar, eu me sempre lá em cor. Maria deixou a porta e então ele ficou. Olha o passarinho. C'est sur le 96.2 FM. Quero um beijo dele, quero um beijo dela. Só quero mais um beijo atrás da capela. Quero um beijo dele, quero um beijo dela. Se ela me dá um beijo, eu vou sonhar com ela. Lábios vermelhos, logo me apaixonei. ninguém acredita. Seus olhos são cor do mar. Essa mulher é tão bonita. Ela é mesmo uma brasa. É quem eu mais queria. Um velhinho caminhar. a porta na cara, tratando como um cão. Bate-lhe a porta na cara, tratando como um cão. Ora, então estamos a um minuto do meio-dia e para hoje é tudo. E é com esta linda canção que eu acabo a minha missão com o fim de semana à porta. E só tenho a dizer muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram e que me pediram músicas e também para dar um bom dia daqui na rádio. E então marcaremos encontro para terça-feira próxima, se Deus quiser, com mais uma missão com as manhãs românticas. Só tenho a dizer um ótimo fim de dia, tudo de bom, um bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser. E vou-vos deixar com a ETP Internacional para vocês ouvir algumas informações. E então, bom apetite a todos e um ótimo dia para vocês. Então, fico com Deus e até terça-feira, se Deus quiser. Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Estão a aumentar as rendas em atraso em Portugal, é o que revelam os senhorios, que dizem também que o pacote Mais Habitação está a provocar um sentimento de incerteza entre os proprietários de imóveis. O PSD vai mesmo pedir a fiscalização sucessiva da lei da eutanásia. Depois das ameaças de ontem, o partido confirmou hoje que depois da promulgação do diploma, que